com 76. Michael Delta, visual com Eco Charlie 35, decolado de Salvador. Galera, ele decolou da, em alguma pista? Afirmativo, da 17, agora está na sua frente. 500 pés à sua direita, pois meio de 12 para 1 hora. Eu estou a 500 pés, ele está a 500 também? Estou recebendo 1000 pés, 1000 pés. Está tá superando o tráfego à sua direita, chame a Torre Salvador em 118 decimal 9. Deixa eu passar. Pá, Mac, é com Delta, Itapuã, pouso na 197, tu sai. Que é com Delta? Não há tráfego a informar na final do 90. Autorizado cruzar a final e girar a base pela direita, reporte embaixo, travado, girando base. Travado pela direita, passar na girando base, está travado, Delta. Estabilizou, gol 094. 094, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 118 decimal 9. 1895 a Torre, gol 094, bom dia. Salvador, bom dia, gol 094, 3 milhas em linha terra. Gol 094, bom dia, reporte no externo embaixo de trabalho. Matará. Aceitou a rebaque com o Delta na base 97, baixar o trabalho. Autorizado pouso pairado cabeceiro 97, banque com o Delta, então 8, 0 graus, 9 graus. Se autorizado pairado cabeceiro 97, banque com o Delta. Oi, setor, linha de decolagem parada? Autorizado linha de decolagem pista 10, ventou 8, 0 graus, 10 graus. Azul 4207, identificação de Mapenha 040, chegada bom. Afirmo. Mantenha a porta de espera, hora da data final. Desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1095. Claro que é um helicóptero. À esquerda da cabeceira 10, efetuando pouso na pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Check trem. Tente, baixa o Chico, 094 agora. Pouso autorizado, pista 1-0-1-0-94. 1-0-94, voo na 1-0. Após o farol da barra, quais são as intenções? O Alfa Hotel, Papa Romeu, Bravo Alfa Hotel. Ponto de Cuos 4-0, chame 19-8, bom voo. 19-8, bom dia, voo no 614. Gente, após o farol da barra, prossegue na travessia da Baía dos Santos, ainda um no meu pé, sujeito ao tráfego para prosseguir instrumentos do Salvador. Estamos o Lua sob vetoração para a final do ELS, curve à direita para o 055, o limite será o curso do localizador. Cuidado, solas 4 horas, frequência livre estacionar. Salvador, gol 1-6-4-8. 648, contato na derrada decolagem, subimos até a 370, saída PUCA. Saída PUCA, 370, pode precisar de coordenar direto, mas tem, ó, voo no 642. Aguarde. Grato. Patango, Romeu, Golf Vitor. Passando bonde, mantém um 1-1-0, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 2-0-3. Romeu Golf Vitor. Tango Romeu Golf Vitor. Trip 5595 autorizado a decolar, evento 1-7-0 graus, 8 horas. 398, identificação, desça e mantém o nível de voo 050, chegar no mar. Somente mantém o perfil lateral da chegada na área. 398. Tango Índia, para informação de voo e alerta, chame o Centro Recife 260, alterna 288. Linhar e manter, pista 1-0, no 620. Grato, bom trabalho. Olha, Salvador, bom dia, trip 5595. Tá, 35. Subiu, mantenha 200, após 2000 de Atleta. 7200, 5595. Juliette Tango Zulu, livre LS, desceu para 2000 pés, chama estabilizado no localizador. Para 2000, reporta aí, estabilizado, né, pode ver. A Tango Vitor Bravo Whisky, mantém-se em condições visuais. Informa através de Salvador. Ciente. Ciente, Vitor Bravo Whisky. Após Salvador, qual seria o rumo ideal para o destino? Vitor Bravo Whisky, após Salvador, qual seria o rumo ideal para o destino? Voo no 648, chame Recife, em 12685, alterna 2545. 685, Gol, no 648. Bravo Alpha Hotel, suba para 2500 pés, 2500 pés, mantendo espera neste setor, aguardando prosseguir instrumentos para Salvador. Desino autorizado decolar, vento 170 graus, 8 horas. Chimeno 4-0, 3-0 da NMT, questão da zero. Jet Tango Zulu, complete aproximação LS, chame a torre Salvador, frequência 1.98.9. Tango Zulu. Controle Salvador, Gonal 621, decolou, passa 1500. Por 621, contato radar na decolagem, sub Matel 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gonal 621. Salvador, de Papa Tango Zulu. Chama no 40, 30 decolar, vento 180 graus, 9 graus. Chama, cara, deu um passado. Tango Zulu, prossiga. Estamos estabilizados, localizador. Agora, em condições de Dubai-Char, propõe a pós externa, cancelar nosso plano de instrumento. Prosseguir para base da 197, se autorizado, de Tango Zulu. Sérgio Juliette Tango Zulu, plano modificado aos 49, corre à esquerda quando desejar e reporte girando base, baixado de trabalho para o 7. Irá informar, Juliette Tango Zulu. 20 milhas. 970, 20 milhas, pro gol 1621. 5595, voe Porto Seguro. Voe na Pro de Porto Seguro. Porto Seguro, 5595, obrigado. Tono 2, Juliette Tango Zulu, base pela direita, Tono 7, para embaixar, travar. Juliette Tango Zulu, pouso autorizado no 7, né? Tono 8, 0 graus, 8 nós. Tango Zulu. Lemão 940, decolou 5-1. Chega no controle, 1-1-9, decimal 8, por favor. 5-0 na FUCA. Altímetro 1015. Obrigado, 1015. Está autorizado de forma geral o ITAP acima de 5 mil, tá? Está livre da restrição vertical em ITAP 6198. Nós estamos no Lúcio, fala só 5-3, para cá se liga a estação na boa. O 621 já pode me aprovar a via? Vou em Leda inicialmente no 621, estou na migração na flor de Leda. Leda, aguardando o bridge quando possível. Gente, agora. Tan 3198, livre LS, desça para 2000 pés, chama estabilizado no localizador. Desce 2000, reportará. Estabilizado, 3198. Estabilizado, Campo Vista, Azul 4207. Azul 4207, chame a torre 118, decimal 95. Trip 5595, chame o centro Recife, as frequências 251, antena 3395. 25. Cono, 3395, grato, bom trabalho, então. Oi, Salvador, bom dia, 4207, Brasil. Teve 4207, baixou e travou? Ainda não. Gente, vem com 80 graus, 89, informe mais travado. Fala. Já travado, 4307. Gente, eu posso autorizar, pista 10. 251, alterna 33, decimal 95. 251, 3395. Bom. Boa noite, 64, identificação, vê se mantém o nível de voo 050, chegada à mar e reduza para 2509. Corrigindo o Oxo, né? 6140, chame Recife 2685, alterna 2545. 2685, 398, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 18 decimal 95. 1895 graus. Vinde para Papa Mike, autorizado táxi, chame no ponto de espera. Torre Salvador, bom dia, Altana 3198. 07057, Remino 21 decimal 1. Altana 3198, bom dia, vento 1 0 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10, check 3. Machado checado, autorizado, pouso pista 10, 3198. Tem o 060, chegada à margem. Tem a chegada, o perfil lateral da chegada à margem, bom. Como recebe o controle agora? Como recebe o controle agora no 561? Como 864, reduza para 2009. Papa Mike, autorizado a alinhar e decolar. Pista 17. Vento 170 graus, 8 nós. 3198, solo aos 14 Zulu, chegando 21 de cima 1. 219. Firme? O livre LS, isso é para 2000, altimetrão em Salvador no 015, forma estabilizada no localizador. Eu prossegue para o pouso para novo procedimento. e após prossegue para o circuito, confirmo. Após a remetida na DE, o senhor prossegue para o circuito de tráfego? Papa Mike Bicolô 02, suba restrito ao nível 070 e semicontrole 19.8. Restrito 070, semicontrole 19.8, Guardião, o Índio Papa Mike. Torre Salvador, o Papa Papa Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, prossiga. É, decolou do dia, pode confirmar para o semicontrole? 119.8. 19.8, graças. Limite será o curso do localizador. Esquerda 095, limite localizer, gol 964. Controle Salvador, bom dia, o Índia Papa Mike decolou no seu escuta. Bom, meu Índia Papa Mike, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 070, saída Conte. Tratei o circuito 070, Índia Papa Mike. Controle Salvador, bom dia, Papa Papa Lima Mike Fox. Papa Papa Lima Mike Fox, precisa. Decolou LC, o destino Serra Índia 86, está acionado 0170 na sua escuta para o destino. Meu destino? É, Serra Índia 86, é, Salvador 3, na Iguatemi. Receptou notificação de voo, JCLS? Afirmativa, Serra Índia é Coimbra para Serra Índia 86. Vou Mike Lima Mike Fox. Tem esse visual a 500 pés, direto de Chico, como é que não é para a pouso? É para a pouso, Fox. Bom, meu eco Fox, com essa notificação, desse manter o nível de voo 040, chegada a Mário. Bravo Alfa Del. Escuta. Qual a sua altitude? Diga. Estou recebendo altitude de 1.700 pés, ainda 10 milhas para a cabeceira 10. O senhor está cruzando com um helicóptero a 700 pés, recebendo 700 pés, cruzando a sinal da 1.0. Para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1.0 na 5. Boa noite, 64, ultrapassa o localizador ou pode interceptar? Essa é uma navegação na Puridona, boa noite, 64, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1.0 na 5. Bruno 3015, 1854. Bravo Alpha Hotel, compete aproximação LF, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Ascend 295, Bravo Alpha Hotel. Eu, Bravo Alpha Hotel. Eu cheguei, Bravo Alpha Hotel. Utilizado no curso localizador, já próximo aqui a Cibra. Reporte na ADA iniciando a remetida Bravo Alpha Hotel, vento no aeródromo 970 graus, 11 nós. Livre LS, desça para 2000 pés, chame estabilizado no localizador. Ok, 2000, chame estabilizado no localizador, gol no oeste, sabe? Sério, prossiga a descida até 3000 pés? Ou 1 no 5 em 1, 3 mil pés, altímetro no 0 no 5. 3 mil, 1015, igual 5 em 1. India Papa Mike, submantém o 090. 090, India Papa Mike. Guardião 07 é autorizado, prossegue para o pátio do GRE. Está presente? Pode confirmar a informação, Tony? O Bravo Alpha Hotel, está presente, a intenção é livrar o GLS com o lado esquerdo e seguir para o GRE? Relativo. Gente, está livre, Bravo Alpha Hotel. Entra no 0 graus, 9 graus. Informe no solo do GRE. Gente. Número 62, identificação desse material nível de voo 050, chegada Mari. Salvador, Vitor Bravista, Travesse Cal 085, estimando Coral aos 1433. Sente. Lateral da chegada 1162. 090 degrees, 08 knots. Uno 561, nível LS, desça para 2000 pés. Chama estabilizado no localizador. Do 10, vai chamar estabilizado com 561. Uno 864. Uno 864, estabilizou no LS. Complete aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Ok, 1895 para o gol no 864. Confirmo. Obrigado. Informação. Está a frequência livre no corte, boa. Somos 10. Torre Algu no 864, muito bom dia. Vai passar o marcador externo, visual com a pista. Chegou no 864, 1757, iniciando a rolagem. Pista livre, vento 1 no 8, 0 graus, 8 nós. Ok, aguardamos pista livre aí, tá ciente do América. 11, taxi approved, they come back hold short. Zero degrees, 08 knots. Okay, Romeo Golf. Come back hold short to runway 35. Via 4 pouso autorizado, pistão 90, vento no 70 graus, 8 metros. Zip pouso 864. Gol no 864, tá livre o pouso? Tá sim, livre o pouso, 964, pista 10. Ok, 864, livre o pouso. América 238, Alô Net 12, contact Salvador Control, 119.8, pull flight. Lima, Mike Fox. Tem 12 aqui no space, vamos atravessar o motor. Via runway, come back, line up and ready. 3035, Romeo Golf. This is for flight level 340. Mark on my 238, we're just contact the bomb and contact from level 340, informing Mobile Department. Okay, climbing the flight level 340 on the rear, contact Momo Departure, American 238. 4, solo aos 1-3, chame 1-2, 1 desse número. 2-1-1, o 561 já passou o marcador certo, estabilizado. 561, complete aproximação LS, na torre Salvador, é 1-8.95. Confirmando, 18, qual a frequência? 18.95. 18.97. Torre Salvador, bom dia, gol 561, tá agora 3 milhas da carteira. Já vai estar travado. Eu não pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. Livre o pouso, pistão no zero, gol no 561. Uno 612, reduza para 2009. 2009, aqui. Romeo Golf, hold short, hold position. Mike Fox, frequência livre. Opa, que bom. Remember 1 minute, please, Hargo. Ono 5-6, ono solo 1-6, chame 1-2, ono desmão, ono solo. 2-1-9, obrigado. 1-2, ono 10. 2-1-10, obrigado. tráfego. Sobre a vetoração a partir de agora, curva esquerda para o 0110, limite será o localizador. Ah, sim, para o 0110. American Airlines 238, call now, receive center, request 16 decimal 85, backup 125 decimal 45. Okay, copy primary 12685 and backup 12545, American 238. Segura essa aeronave na final da corrigenda, efetuando o procedimento ILS, a chegada para 1-0. Então a sua decolagem está restrita a 3 mil pés, vento 1-70 graus, 10-9, autorizado a decolar, pista 35, restrito 3 mil pés. Tá certo, permanece mão, primeira curva esquerda para a decolagem. Ctrl B. Siga, Tangue de Bravo. Agora em instante, Tangue de Bravo. Sendo o nome da comando da cabeceira 35. Sendo o nome vai decolar no eixo da R9, aguarde. Nesta proa está livre de descida para 2 mil pés. Última de Salvador, 1-0-5. Para 2 mil, com 1.015, é bom. Voo no 162, desça para 3 mil pés. O time entra em Salvador, 1-0. Proa agora para o aeroporto, seria Duna, pode voar? Nesta proa, desça para 2 mil pés, mantenha a proa. Ok, vamos dar só um pouquinho à esquerda aqui, só que a gente está com a formação à nossa direita aqui. 19-8, bom voo. 19-8, recio 3 mil, obrigado, amigo. Departure, Papá Romeu, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Oscar. With the contact on departure, climb and maintain level 160. On bus for performing moment departure. Ok, Romeu, Romeu, sir. Climb to 160 on moment departure. Para norte, o San Dia Bravo. A ideal é a 300. Suficiente de Tangue de Bravo por quantas milhas? Até o Rio Paraguaçu ali são 20 milhas. Queda 130, estamos televisados, é a concorda. O 1162 para o localizador, curva à direita para o 0, corrigindo. É só a navegação na proa de turno, 1162. Não, 1162. 19-8, controle. 19-8, boa. I'm flying to 160, Romeu, Romeu, sim. Controle, Papa Romeu, Tame de Abravo. Papa Romeu, Tame de Abravo, prossiga. Positivo, decolou da Enrimar, proa 300. Tá, 1.500 pés. Tente Tangue de Bravo, confirma o destino? Vai fazer sobrevoo ali no Paraguaçu, senhor. Após você estar no Perrimar. Do 4082, reduza para 2009. esse visual, é qual falso? É qual falso? Repete a aproximação, ele é destinado em Salvador em 118 decimal 95. 11895, grato, é qual falso? 11162, liga LS, desceu para 2000 pés, já estabilizado no localizador. Camará, já estabilizado no localizador, vou no lembra. Gente, agora de transferência tua. Agora. Oscar, vamos modificar 222, que acesse aqui para 117? Afirmativo. Correio esquerda, reporte girando base embaixo travada, pista 17. Reportarão, é qual fala? Apresentou 17 aero graus com 8 nós. Cheque 345. Grato, é o HDBTA. Positivo, DSC para 4000, ajustado 015, mantém presente pro limite do localizador, azul 4022. De base para sinal 17, baixado e travado, é qual fosse? Pouso autorizado pista 17, em qual fosse? Vento permanece 0 graus, 49. Grato, pouso autorizado 17, é qual fosse? Complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 295. Azul 4082 para o localizador, direita pro 085, chame estabilizado, desce para 2000. Direita pro 085 para o localizador, descendo para 2000 pés, azul 4082. Controle, bom dia, é o TRIP 5220. TRIP 5220, identificação, chegada mar e chão ideal de. Está liberado pelo tempo 150, autoriza por de status. 24, ao estacionar na BTA, frequência livre, boa. Tem 150, instrução? Deixa até o 50. 50 na flor de mar, equipe 520. Ação, 020. Azul 4082, transmite o no localizador do X-Ray. Azul 4082, compete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118 decimal 295, bom dia, Azul 4082. Azul Salvador, bom dia, Azul 4082, final do X-Ray 9025. Azul 4082, reporte passando externo embaixo e travada. Vento 190 graus com 10 nós. Passará externo baixo e travada, Azul 4082. 220, vou ITAP. 220, ITAP. Corrigindo, 6200. A minha explicação desse mantém o nível de voo 060, chegada Mare. Reduza para 230. Tá, Romeu Golf. Call now is descent frequency 136.85, backup 125.45. Azul 402, checando externo, baixar travado. Azul 4082, pouso autorizado, pista 10. Esse pouso, pista 0, azul 402, confirme vento. Vento azul 402. Duzentos graus com 10 nós. 200 com 10. Tá só. Quebrado. Papão, meu dame de brava. ONU 094, alinhar e manter a ONU 0. Boa notificação, Salé, Salvador. Ok. De decolar de Barra Grande para Guajuba, é isso? Negativo, Terra Índia é com Índia. Terra Índia é com Índia para Guarajuba, grupo de Zulu. Gente, qual o POB e o tipo de equipamento? POB 662 a bordo, está com 13 de autonomia. POB 02, não, Robson 66, está assinado algum código de transponder? 0153. Ok, gente. Acione 0127 no transponder. Informe. Livrando a CTR, Salvador. Fechando o solo, 1-2-1, na décima hora. Sente. Tempo quebrado. Zero 94, livre a decolagem. Da 1-0, vento é 1-8-0 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0-94. 5220, isso para 3.000 pés, altímetro 1.0 no 5. E para 3.000, ajustado no 0 no 5. Índia, Papa Mike. Passou o Conde, serviço radar terminado, mantém o 090, chama o controle Aracaju, frequência 20.3. Tango, dia Bravo. Zero 94, decolado 32, o chame o controle, em 19.8, boa viagem. Obrigado, 98, bom dia aí. 1094. 1094, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 370, sai da bomba. 370, autorizaria direto bomba da presença? Após 2000 pés, direto bomba. Obrigado. Ou vou no 094. Copiado, após 2000, mano. Confirmo. Sobrado isso e confirma. Teste em condições visuais, nível de voo 085. Chame o controle Léo da frequência 20, decima 1, não. Siga. Tá livre, interceptar o LS nessa prova? Mantive, está livre procedimento. Isso para 2000, o altímetro permanece no 095, chama estabilizado no localizador. Tipo 5220. Para 2000, vai chamar estabilizado. Hotel Attack 3, vou direto destino. O controle é coordenado se possível, por a frota? Aguarde.